Atlântida, inspiração pro meu carnaval. Sou imperatriz, levanta o seu astral. Eu vou embarcar e navegar no oceano de felicidade. Atlântida, inspiração pro meu carnaval. Sou imperatriz, levanta o seu astral. Eu vou contar a história dessa ilha encantada. Dizem que no oceano afundou e nunca mais foi encontrada a fascinante, poderosa civilização. Tudo lindo e maravilhoso, colunas de ouro e calco que brilhavam como ouro. Toda tecnologia nesta terra era avançada. Toda tecnologia nesta terra era avançada. Em busca do destino, a emoção, o amor, força maior, superação. Samba é paixão que trago no peito. Sou imperatriz e não tem jeito. Em busca do destino, a emoção, o amor, força maior, superação. Samba é paixão que trago no peito. Sou imperatriz e não tem jeito. Guerreiros, guerreiros protegiam a ilha do ataque de outras nações. Desaparecendo o continente, pra sobrevivência é necessária a mutação. Netuno, rei senhor dos sete mares, presente a ambição trazendo mal. Convoca seu exército encantado e lança sua ira divinal. Oh! Convoca seu exército encantado e lança sua ira divinal. Eu vou embarcar e navegar no oceano de felicidade. Atlântida, inspiração do meu carnaval. Sou imperatriz, levanta o seu astral. Eu vou embarcar e navegar no oceano de felicidade. Atlântida, inspiração do meu carnaval. Sou imperatriz.